A primeira vez que eu fui na África, meu amigo Chapa me levou no museu que tem em Angola, que eles chamam de Museu da Escravidão. E naquele lugar tinha uma pia e tava escrito um texto na parede que era mais ou menos assim: foi nessa pia que os negros foram batizados, e através de uma ideia distorcida do cristianismo, eles foram levados a acreditar que eles não tinham alma. Eu olhei pro meu parceiro e naquele dia eu entendi qual era a minha missão. A minha missão, cada vez que eu pegar uma caneta e um microfone, é devolver a alma de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que sentiu que um dia não teve uma. Cheiro doce da ruda, penso em Buda calmo. Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo. Tira a visão que luda, é tipo um oftalmo. E eu, que vejo além do palmo, bonito, ubuntu, algo calmo. Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno, mundano. Sujo, inferno e veneno. Frio, inverno e sereno. Repressão e repressão. Ao luxo ter calma, vida escalda. Não tento ler almas pra além da pressão. Entendeu? Nações em declive na mão desse barra mais. Onde o milagre jaz, só prova a urgência de livros perante o estrago que um sabre faz. Imersos em dívidas ávidas, sem noção do que são dádivas. No tempo onde a única que ainda corre livre aqui são nossas lágrimas. Eu voltei pra matar tipo infarto, depois fazer renascer estilo pato. Eu me refaço, fato descarto, de pé no chão, homem comum. Se a pensão venha, me reparto. Invado cela, sala, quarto. Rodei o globo, hoje eu tô certo de que todo mundo é um. E tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Tudo que nós tem é nós. Solta sua voz, municipal, tamo nós assim, ó. É tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Calhe o cansaço, refaça o laço. Ofereça um abraço quente. A música é só uma semente. O sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Calhe o cansaço, refaça o laço. Ofereça um abraço quente. A música é só uma semente. O sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Gente, é pra ser gentil. Tipo um girassol, meu olho busca o sol. Mano, creio que o ódio é solução. Essa é sommelier de anzol. Barco a deriva sem farol, nem sinal de aurora boreal. Minha voz corta a noite igual roxinol. No vácuo de boa, amor no hall. Tudo que bate é tambor. Todo tambor vem de lá. Seu coração é o senhor. Tudo é África. Pois em prática, essa tática matemática falou. Sabe o que, irmão? Enquanto a terra não morri, eu também sou. De quantas estradas que tá tudo que eu tô. Rapaz, menina, enquanto germina o amor. Espírito, meio lírico, meio mírico. Meu espírito é que eu tire de tua dor. Que a mil volta descarga de tanta luta. Ataca que rata com força bruta. Deus, porque a vida é tão amarga. Na terra que é casa da cana de açúcar. E essa sobrecarga fruto o tempo. Empaga e assusta, ser suspeito. Encarga que puxa que igual Jesus. No caminho da luz todo mundo é preto. Vai, me foda. Simbora que o tempo é rei. Vive agora, não há depois. Ser tempo da paz como o que vigora nos maus lençóis. É um pois, um dois, longe do playboy. Como monge sois, forte como sóis. Sou forte sem pois, forte como nós. Lembra o herdão. Obrigado, municipal! Vejo a vida passar num instante, Será tempo bastante que tenho pra viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria, sim seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. O vínculo de todas as cores, dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza, socorro no meio da correnteza. Tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento. Amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento. Alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser. É espiritual, tão carnal quanto angelical. Não tá no dogma ou preso numa religião. É tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade, latente, potente, preto, poesia. Um ombro na noite quieta, um colo pra começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz é reparação, fruto de paz. Paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade. Eu não tenho a bolha da proteção. Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação, mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho pra viver? Eu não sei, eu não posso saber. Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida. Farei um altar pra comunhão. Nele eu serei um com um até ver o ponto da emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo. Eu pinto tudo em amarelo. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é tudo, tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é tudo, tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é história nesse dia maravilhoso. Obrigado, São Paulo. Obrigado, Teatro Municipal. Que noite histórica!